fecheiro 11. O Sr. Goodwin comprimiu os lábios, transformando-os numa linha de desaprovação. Sim, senhora, é esse mesmo. Qualquer que seja o escândalo que as pessoas espalham a respeito dele, ele sempre foi meu amigo. Assim, quando o ouvi expressarem-se odiosamente ameaçando a sua vida, decidi ir em sua ajuda. Nesse cavalheiresco empreendimento, o Sr. Goodwin não tivera qualquer sucesso. Tentei abrir caminho à força pela multidão, disse ele, com os olhos fixos nas minhas mãos, à medida que eu lhe ajeitava o braço sobre a tala e colocava a ligadura de linho sobre ela. Mas não consegui avançar muito e mal tinha chegado às escadas quando se ouviu um grito do interior e a multidão recuou, levando-me com ela. Esforçando-se para se manter em pé, o Sr. Goodwin ficara horrorizado ao ver Edmund Fanning ser arrastado pela porta do tribunal, atirado ao chão e depois puxado pelos pés, escada abaixo, com a cabeça a bater nos degraus. Que barulho horrível aquele! Disse ele estremecendo. Eu conseguia ouvi-lo acima da gritaria, a bater como um melão, a rolar por uma escada. Santo Deus! Murmurei. Mas ele não morreu, pois não? Não ouvi falar de nenhuma morte em Hillsborough. Relaxe o braço, por favor, e respire fundo. O Sr. Goodwin respirou fundo, mas apenas para emitir um sonoro arquejo de desdém. A isto sucedeu-se um arquejo muito mais profundo, quando eu lhe virei o braço, libertando o tendão preso e alinhando corretamente a articulação do cotovelo. Ele empalideceu e uma película de suor formou-se nas suas bochechas flácidas, mas pestanejou algumas vezes para se recompor, recuperando com galhardia. E se não foi morto, não foi por piedade dos arruaceiros, disse ele. Foi apenas porque eles acharam melhor divertirem-se com o presidente do tribunal. E assim deixaram Fanning inconsciente no chão de terra, enquanto corriam para dentro do edifício. Outro amigo e eu erguemos o pobre homem e tentámos sair dali com ele para um abrigo, quando ouvimos um berro nas nossas costas e fomos imediatamente atacados pela turba. Foi assim que isto aconteceu. Levantou o braço, recentemente entalado, e tocou na cicatriz junto ao olho e o dente partido. Franziu uma testa, as sobrancelhas grossas, crispadas. Acredite-me, senhora, espero que algumas pessoas aqui tenham a sensibilidade de dar os nomes dos arruaceiros para que sejam punidos por atos tão bárbaros. Mas se eu visse aqui o sujeito que me atingiu, não me sentiria inclinado a entregá-lo à justiça do governador. Realmente, não me sentiria. Os seus punhos cerraram-se devagar e ele olhou furiosamente para mim, como se suspeitasse de que eu tivesse o canalha em questão escondido sob a mesa. Brianna remexeu-se desconfortavelmente atrás de mim. Ela, sem dúvida, estava a pensar, como eu, em Hobson e Fowles. Quanto a Abel McLennan, eu estava inclinada a considerar um espectador inocente, independentemente do que tivesse feito em Hillsborough. Murmurei alguma coisa ininteligível em solidariedade e peguei na garrafa de whisky não refinado que usava para desinfecção e como remédio de anestesia. A visão do whisky pareceu animar consideravelmente o Sr. Goodwin. Um pouco disto, para fortalecer o espírito, sugeri, servindo-lhe uma generosa dose. E também para desinfetar as gengivas. Mantenha-o na boca por um instante antes de engolir. Vai ajudar a entorpecer o dente. Virei para Bri, enquanto o Sr. Goodwin, obedientemente, tomava um grande gole da bebida e ficava parado com a boca cheia, as bochechas infladas como as de um sapo, prestes a explodir numa cantoria. Ela parecia um pouco pálida, embora eu não soubesse ao certo se tinha sido a história do Sr. Goodwin ou a visão do seu dente que a afetara. Acho que não vou precisar mais de ti, disse-lhe, porque não vais ver se a Jocasta está pronta para o casamento desta noite. Tenha certeza, mamã? Enquanto perguntava, ela desamarrava o avental manchado de sangue, enrolando numa bola. Apercebi-me de que ela olhava para os arbustos que rodeavam o trilho. E eu olhei na mesma direção e vi Roger a espreitar por trás de uma moita, com os olhos fixos nela. Vi o seu rosto iluminar-se quando ela se voltou para ele e senti uma emoção agradável aquecer-me o coração. Sim, eles iriam ficar bem. Muito bem então, Sr. Goodwin. Tome mais um gole disso e vamos acabar com esse problema. Voltei-me novamente para o meu paciente a sorrir e peguei no alicate. Capítulo 6. Pelos velhos tempos. Roger esperava na orla da clareira, observando Brianna ao lado de Claire, enquanto ela esmagava ervas, media líquidos em pequenos frascos e rasgava ligaduras. Ela estava de mangas arregaçadas apesar do frio e o esforço de rasgar o linho resistente fletia-lhe e avolumava-lhe os músculos dos braços nus sob a pele sardenta. Pulsos fortes, pensou ele, com uma lembrança ligeiramente perturbadora de Stella, em grandes esperanças de Dickens, notoriamente de corpo forte. O vento achatou-lhe a saia na curva sólida das ancas e uma coxa longa salientou-se no tecido quando ela se virou, lisa e arredondada, como o tronco de um amieiro. Ele não era o único a notar. Metade das pessoas que aguardavam a sua vez, junto de um dos dois médicos, estava a observar Brianna. Algumas, a maioria mulheres, com a testa ligeiramente franzida, intrigadas. Outras, todos homens, com uma disfarçada admiração e um toque de especulação física que provocou em Roger uma vontade de ir para o meio da clareira e afirmar os seus direitos sobre ela naquele momento. Ora bem, que olhem, pensou ele acalmando o impulso. Só importa se ela corresponder aos olhares, não é? Ele saiu de trás das árvores apenas um bocadinho e a cabeça de Brianna virou-se imediatamente ao avistá-lo. A testa franzida derreteu-se instantaneamente e o seu rosto iluminou-se. Ele retribuiu-lhe o sorriso. Em seguida fez um meneio de cabeça súbito num convite e começou a descer o carreiro sem esperar resposta. Era ele suficientemente mesquinho para querer mostrar ao bando de admiradores embasbacados que a sua mulher largaria tudo para atender ao seu chamado? Bem, sim, era. O constrangimento face a esta constatação foi amenizado por uma sensação de posse agradavelmente forte ao som dos seus passos no caminho acima. Sim, ela atenderia ao seu chamado. Ela deixara o trabalho, mas trazia alguma coisa na mão. Um pequeno pacote embrulhado em papel e amarrado com um cordel. Ele estendeu a mão e conduziu-a para fora do caminho, descendo na direção de um pequeno bosque, onde uma tela de folhas de ácer, amarelas e vermelhas, desbotadas, oferecia uma decente aparência de privacidade. Desculpa por te afastar do trabalho, disse ele, embora não lamentasse. Não há problema, estou contente por poder sair dali. Acho que não sou muito boa com sangue e entranhas. Mostrou um ar desolado ao admitir. Tudo bem, assegurou-lhe ele. Não é um dos atributos que eu estivesse à procura numa mulher. Talvez devesses, disse ela, lançando-lhe um olhar taciturno. Neste lugar, podes precisar de uma mulher que consiga arrancar-te os dentes quando eles se estragarem e cozer-te os dedos quando os decepares ao cortares lenha. O dia cinzento parecia ter contaminado o seu estado de espírito. Ou talvez fosse o trabalho que estava a fazer. Um rápido olhar à fila de pacientes de Claire era suficiente para deixar qualquer um deprimido. Qualquer um, exceto Claire, com o seu desfile de deformidades, mutilações, feridas e doenças medonhas. Ao menos o que ele pretendia dizer a Brianna poderia arrancar a mente dela dos pormenores mais escabrosos da vida no século XVIII por alguns instantes. Colocou-lhe a mão no rosto e alisou-lhe uma sobrancelha grossa e ruiva com o polegar. O rosto dela estava frio também, mas a pele atrás da orelha, debaixo do cabelo, estava quente, como outras partes ocultas. Eu tenho o que quero, disse ele com firmeza. Mas e tu? Tens a certeza de que não queres um homem que consiga escalpar um índio e caçar o jantar? O sangue também não é o meu ponto forte, sabes? Uma centelha de humor iluminou os olhos dela e o ar de preocupação desapareceu. Não, não me parece que queira um maldito homem sanguinário, disse ela. É como a mamã chama ao pá, mas só quando está zangada com ele. Ele riu-se. E como é que me vai chamar quando estiver zangada comigo? Perguntou a brincar. Ela olhou para ele especulativamente e o seu olhar intensificou-se. Não te preocupes. O pá não me ensina palavrões em gaélico, mas Marsali ensinou-me uma catrefada de palavras realmente diabólicas em francês. Sabes o que significa um soulard? Um grand gueule? Oui, ma petite chou. Não que eu já tenha visto um repolho com um nariz tão vermelho. E bateu-lhe ao de leve no nariz com o dedo. E ela esquivou-se a rir-se. Maudichien. Guarda alguns para depois do casamento, avisou ele. Podes vir a precisar. Agarrou-lhe na mão para a puxar para o pé de uma rocha conveniente. Depois apercebeu-se novamente do pequeno pacote que ela tinha nas mãos. O que é isso? Um presente de casamento, disse ela, estendendo-lhe com dois dedos, com repugnância, como se fosse um rato morto. Ele agarrou-o cuidadosamente, mas não sentiu nenhuma forma sinistra através do papel. Balançou-o na palma da mão. Era leve, quase sem peso. Seda para bordar, disse ela em resposta ao olhar inquisitivo dele. Da senhora Buchanan, a ruga entre as sobrancelhas dela voltara, bem como aquele olhar de preocupação? Não, outra coisa. Mas ele não conseguia identificar o quê? E o que é que a seda para bordar tem de errado? Nada. É para o que ela se destina. Tirou-lhe o embrulho da mão e enfiou-o no bolso que usava amarrado sob a anágua. Ela estava a olhar para baixo, alisando a saia, mas ele conseguia ver-lhe os lábios comprimidos. Ela disse que é para as nossas mantas mortuárias. Assim dito, na estranha versão de Brianna, do escocês de Boston, Roger levou algum tempo para perceber. Mantas morto... Ah, queres dizer mortalhas? Sim. Evidentemente é meu dever de esposa sentar-me no dia seguinte ao casamento e começar a fazer a minha mortalha. Ela mordeu as palavras por entre dentes. Desta forma, tê-la-ei pronta e bordada quando morrer de parto. E se eu trabalhar depressa, terei tempo de fazer uma para ti também. Caso contrário, a tua próxima mulher terá de a terminar. Ele ter-se-ia rido, se não fosse óbvio que ela estava realmente angustiada. A senhora Buchanan é uma grande tola, disse ele, agarrando-lhe as mãos. Não te devias aborrecer com as tolices dela. Brianna olhou para ele de esguelha. A senhora Buchanan, disse ela com precisão, é ignorante, estúpida e sem tato. Só que não está errada. Claro que está, disse ele com presumida certeza, mas sentindo-se mesmo assim apreensivo. Quantas mulheres enterrou o Farquhar Campbell? Perguntou ela. O Gideon Oliver, o Andrew McNeil. 9, entre os 3. McNeil iria casar-se pela 4ª vez naquela noite com uma jovem de 18 anos de Weaver's Gorge. Ele sentiu-se ainda mais apreensivo, mas tentou ignorar. E a Jenny Ben Campbell deu à luz 8 filhos e despachou 2 maridos para o cemitério, rebateu ele com firmeza. Aliás, a própria senhora Buchanan tem 5 filhos pequenos e com certeza ainda vai ter mais. Eu vi-os, parecem uns espantalhos, mas são todos saudáveis. Estas palavras renderam-lhe uma relutante amostra de sorriso e ele continuou a falar, encorajado. Não te preocupes, querida. Não tiveste nenhum problema com o Jamie, pois não? Ah, sim? Se achas que não tive nenhum problema, da próxima vez vais tu passar por isso, retorquiu ela. Mas o canto da sua boca curvou-se ligeiramente para cima. Ela tentou resgatar a mão, mas ele continuou a prendê-la e ela não resistiu. Então estás disposta a que haja uma próxima vez? Apesar do que a senhora Buchanan disse? O seu tom de voz era deliberadamente descontraído. Mas Roger puxou-a para si e abraçou-a, com o rosto escondido no cabelo dela, com medo de que ela pudesse ver o quanto a pergunta significava para si. Ela não se deixou enganar. Afastou-se um pouco e os seus olhos, azuis como água, procuraram os dele. Casarias comigo e viverias no celibato? Perguntou ela. Esse é o único modo garantido. O óleo de Tanaceto nem sempre funciona. Olha para a Marsali. A existência de Joan era testemunha eloquente da ineficácia daquele método de controle de natalidade em particular. Mesmo assim, há outras formas, julgo, disse ele. Mas se preferires o celibato, então sim, eu concordo. Ela riu-se, porque a mão dele apoderara-se possessivamente do seu rabo no preciso momento em que os seus lábios o renunciavam. Depois a gargalhada esmoreceu e o azul dos seus olhos escureceu. Estás a falar a sério, não estás? Assim, disse ele. E era verdade. Embora a ideia lhe pesasse no peito, como se ele tivesse engolido uma pedra, ela suspirou e acariciou-lhe o rosto com a mão, percorrendo-lhe a linha do pescoço e o côncavo da garganta. O seu polegar pressionou a sua pulsação latejante, de modo que ele sentiu o batimento do seu próprio coração ampliado no seu fluxo sanguíneo. Ele falava a sério, mas inclinou-se e beijou-a, sôfrego, precisando do fôlego dela, precisando tão intensamente de se unir a ela que o faria como pudesse, com as mãos, a respiração, a boca, os braços. Encostou a coxa à dela, abrindo-lhe as pernas. Ela colocou a mão no peito dele, como se fosse empurrá-lo. Depois contraiu-a convulsivamente, agarrando a camisa e a carne. Os seus dedos introduziram-se profundamente no músculo do peito dele e rapidamente ficaram colados, arquejando, os dentes da frente arranhando dolorosamente na excitação do desejo. Eu não... Nós não... Ele libertou-se durante uns segundos, a mente toldada em busca de palavras. Entretanto, a mão de Brianna deslizou por baixo do seu quilt. Um toque firme, frio, na sua carne fogueada. E ele perdeu todo o poder da fala. Mais uma vez, antes de pararmos, disse ela. e o seu hálito envolveu-o em calor e névoa. Pelos velhos tempos, ela caiu de joelhos nas úmidas folhas amarelas, puxando-o para si. Recomeçara a chover. O cabelo dela caía-lhe pelos ombros, raiado de umidade. Os seus olhos estavam fechados, o rosto voltado para o céu chuvoso, e gotas de chuva atingiam-lhe o rosto, escorrendo pelas faces como lágrimas. De facto, não sabia se devia rir ou chorar. Roger estava deitado com ela, parcialmente sobre ela. O seu peso era um conforto quente e sólido. Com o seu quilte espalhado sobre as suas pernas, nuas e entrelaçadas, protegendo-os da chuva, a mão de Brianna segurava a nuca de Roger, acariciando-lhe o cabelo, molhado e escorregadio como o pelo preto de uma foca. Ele mexeu-se com o gemido de um urso ferido e ergueu-se. Uma corrente de ar frio atingiu o corpo exposto de Brianna, úmido e quente, onde se tinham tocado. Desculpa, murmurou ele. Meu Deus, desculpa-me. Eu não devia ter feito isto. Ela abriu ligeiramente um dos olhos. Ele pôs-se de joelhos por cima dela, a cambalear, e inclinou-se para lhe ajeitar a saia, tapando-a recatadamente. Ele tinha perdido uma meia e a ferida no queixo reabrira-se. Ela rasgara-lhe a camisa e o colete dele estava aberto, com metade dos botões arrancados. Estava sujo de lama e de sangue e tinha folhas mortas e fragmentos de bolotas nas ondas do seu cabelo preto solto. Está tudo bem, disse ela sentando-se. Ela não estava em melhor estado. Os seios estavam pesados e enormes manchas de leite molhavam-lhe a camisa e o corpete, congelando-lhe a pele. Roger apercebeu-se disto e apanhou a sua capa do chão, envolvendo-lhe os ombros delicadamente com ela. Desculpa, disse ele novamente, estendendo a mão para afastar o cabelo do rosto dela. A sua mão estava fria na face quente de Brianna. Não te preocupes, disse ela, tentando reunir todos os fragmentos extraviados de si própria, que pareciam estar a rolar pela minúscula clareira como bolinhas de mercúrio. Só se passaram 6 meses e eu ainda estou a amamentar o Jamie. É, quero dizer, acho que ainda é seguro. No entanto, por quanto mais tempo? Questionou-se. Pequenos espasmos de desejo ainda lhe percorriam o corpo, misturados com acessos de pânico. Ela precisava de lhe tocar. Agarrou numa ponta da sua capa e pressionou-a na ferida do queixo dele, que ainda estava a sangrar. Celibato, quando a sensação do corpo dele, o cheiro dele, a lembrança dos últimos segundos a faziam querer atirá-lo para as folhas e fazer amor com ele novamente? Quando a ternura que sentia por ele brotava nela como o leite que fluía espontaneamente pelos seus seios? O peito doía-lhe de desejo não saciado e ela sentia o leite a escorrer-lhe pelo corpo, por baixo da roupa. Tocou num dos seios, pesado e inchado, a sua garantia de segurança, por enquanto. Roger afastou a mão dela e tocou na ferida. Não é nada, disse ele. Já parou de sangrar. O seu rosto exibia a mais estranha expressão. Ou expressões? Normalmente o seu rosto era agradavelmente reservado, até mesmo um pouco austero. Agora as suas feições pareciam incapazes de relaxarem, mudando a cada segundo de um olhar de inegável satisfação para outro de inegável consternação. O que é que se passa, Roger? Ele lançou-lhe um olhar rápido e depois desviou os olhos, sentindo um leve rubor nas faces. Oh, disse ele, ora bem, é só que nós ainda não estamos casados de verdade. Pois, claro que não. O casamento só terá lugar à noite. Por falar nisso, ela olhou para Roger e uma gargalhada elevou-se da boca do seu estômago. Meu Deus! Exclamou ela, contendo um ataque de riso. Estás com um ar de quem foi apanhado com as calças na mão, Sr. Mackenzie. Muito engraçada, Sra. Mack, disse ele, examinando o estado desalinhado em que ela se encontrava. Pelos vistos, também tu pareces que andaste a lutar com gatos. Mas o que eu quis dizer é que estivemos casados este último ano. E isso é uma união legal, pelo menos na Escócia. Mas o período de um ano e um dia já passou e só estaremos formalmente casados esta noite. Ela semicerrou os olhos para ele, limpando a chuva do rosto com as costas da mão e uma vez mais deu largas à vontade de se rir. Meu Deus, achas que isso é importante? Ele devolveu-lhe o sorriso com alguma relutância. De facto, não. É só que eu sou filho de um pregador. Eu sei que não tem importância. Mas é que cá no fundo há um velho escocês, calvinista, a murmurar que não é muito correto agarrar-me assim a uma mulher que não é ainda de facto minha esposa. Ah, disse ela, abraçando os joelhos fletidos. Inclinou-se para o lado e acotovelou-o ao de leve. Velho escocês calvinista, o Tanas. Diz-me lá o que é que se passa. Ele não olhava para ela diretamente, mas mantinha o olhar no chão. Gotículas de chuva cintilavam-lhe nas pestanas e nas sobrancelhas escuras, grossas e bem delineadas, tingindo a pele das maçãs do rosto de prateado. Roger inspirou fundo e exalou lentamente. Não te posso dizer que não tens razão para ter medo, disse ele serenamente. Eu não me ter apercebido, não tinha pensado nisso até hoje, o quanto o casamento é perigoso para uma mulher. Ele ergueu os olhos e sorriu, embora o ar de preocupação permanecesse nos olhos verde musgo. Eu quero-te, Bri, mais do que possas imaginar. Estava a pensar no que acabámos de fazer e no quanto foi bom, e sabendo que eu talvez... Não, que eu estarei a arriscar a tua vida se continuar a fazer amor contigo. Mas maldito seja eu se quero parar. Os pequenos fios de medo tinham-se tornado uma cobra fria que lhe percorreu a espinha e se enroscou no fundo da barriga, contorcendo-se à volta do útero. Ela sabia o que ele queria. E não era apenas o que tinham acabado de partilhar, por mais poderoso que fosse, mas sabendo o que ele desejava e porquê, como poderia negar-lhe? Sim, ela inspirou fundo e exalou uma nuvem branca. Bem, julgo que é demasiado tarde para nos preocuparmos com isso. Olhou para ele e tocou-lhe no braço. Eu quero-te, Roger. Agarrou-lhe na cabeça, puxando-o para si, e beijou-o, consolando-se dos seus temores, com a força do abraço dele, com o calor do corpo dele junto ao seu. Meu Deus, Bri, murmurou ele para o cabelo dela. Quero dizer-te que te vou proteger, a ti e ao Jamie, do que quer que vos possa ameaçar, sempre. É terrível pensar que eu posso ser essa ameaça, que eu te possa matar com o meu amor. Mas é verdade. O coração dele batia sob o ouvido dela, forte e regular. Ela sentiu o calor regressar às suas mãos, que agarravam com força os ossos das costas dele. E o fervor foi mais fundo, desfazendo alguns dos fios de medo congelados nas suas entranhas. Está tudo bem, disse ela finalmente, querendo oferecer-lhe o conforto que ele não podia dar-lhe completamente. Tenho a certeza de que tudo vai dar certo. Todos dizem que sou larga de ancas. Sou uma ancas largas. Passou a mão melancolicamente pela voluptuosa curva da anca. E ele sorriu, seguindo a mão de Brianna com a sua própria. Sabes o que é que o Ronnie Sinclair me disse a noite passada? Estava a observar-te quando te inclinaste para agarrar um pedaço de lenha para a fogueira. E ele suspirou e disse: Sabes como escolher uma boa rapariga, Mackenzie. Começa por baixo e vai subindo. Ui! Ele encolheu-se a rir-se enquanto ela lhe batia. Depois inclinou-se e beijou-a muito delicadamente. A chuva continuava a cair, tamborilando na camada de folhas mortas. Os seus dedos estavam peganhentos com o sangue da ferida dele. Tu queres um filho, não é? Perguntou ela docemente. Um que tenhas a certeza que é teu? Ele manteve a cabeça baixa durante um momento, mas finalmente ergueu o olhar, deixando que ela visse a resposta no seu rosto, uma imensa vontade, misturada com uma ansiosa preocupação. Não quero, começou ele a dizer, mas ela tapou-lhe a boca com a mão para o impedir de continuar. Eu sei, disse ela, eu percebo. E percebia, quase. Ela era filha única, como ele. Conhecia o desejo por ligação e proximidade. Mas o dela fora saciado. Não tivera apenas um pai afetuoso, mas dois. Uma mãe que a amara, além dos limites do tempo e do espaço. Os Murray de Lallybroch. Aquela família que fora uma dádiva inesperada. E, acima de tudo, o seu filho. A sua carne, o seu sangue. Um peso pequeno e confiante que aprendia firmemente, como uma âncora ao universo. Mas Roger era órfão, sozinho no mundo há tanto tempo. Os seus pais mortos, antes que ele os conhecesse. O seu velho tio morto. Ele não tinha ninguém que pudesse dizer seu. Ninguém para o amar apenas pelo seu sangue e pela sua carne. Ninguém a não ser ela. Não era de admirar que ansiasse pela certeza de que ela embalava nos braços quando amamentava o seu filho. Ele pigarreou repentinamente. Eu pretendia dar-te isso esta noite, mas talvez... Bem, enfiou a mão no bolso dentro do casaco e entregou-lhe um objeto macio, embrulhado em tecido. Uma espécie de presente de casamento. Sorria, mas ela conseguia ver-lhe incerteza nos olhos. Ela abriu o tecido e um par de olhos negros de botão olhou para ela. A boneca estava vestida com um babeiro de calico verde e tinha cabelos de fios de lã vermelha que explodiam da sua cabeça. O coração bateu-lhe com força no peito. E ela sentiu um nó na garganta. Pensei que talvez o bebê fosse gostar. Para mastigar. Ela mexeu-se e a pressão do tecido encharcado nos seus seios fê-los latejarem. Ela tinha medo, é verdade. Mas havia coisas mais fortes do que o medo. Haverá uma próxima vez, disse ela, colocando-lhe a mão no braço. Não te sei dizer quando. Mas vai haver. Ele pôs a mão sobre a dela e apertou-a, sem olhar. Obrigado, ancas largas, disse ele docemente.